1107, à sua esquerda, após o gol ingresso por portão 03, 4290. Sete, após o colega da Gol, ingresso para o 03. Tá, sou o 4290. Five. 4235 is call CAD and get both arrival, descent for level 060. 4235 level 060 and get arrival. Oi, boa noite. O 9272, pessoal, pode esperar, tá pronto. 1-372, autorizado a linha e decolar a opção no 0, vento 1 no meio, 0 graus, 089. Livre alinhamento e decolagem pro 9272. Boa noite, 63 no 3, informação.